projeto está em andamento, já deu entrada na Câmara, já recebeu parecer positivo da ARS no aspecto da ampliação que vamos, e vamos avançar com a ampliação. É uma ampliação, tudo bem sido, muito difícil de fazer, mas que temos que arranjar dinheiro para ela. São cerca de 5 milhões de euros, portanto, que nós queremos fazer neste momento, ampliar o hospital, dotar o hospital, dotar as pessoas que nos procuram de condições para serem recebidas no nosso hospital, que é aquilo que até agora não temos tido realmente, porque a afluência dos utentes é tão grande que nós não temos nenhuma condições para todos esses utentes, e queremos que isso seja uma realidade.